os maiores sucessos de todos os tempos. Um pouco da história da música pop internacional. Astros e estrelas que deixaram seus nomes marcados para sempre. Você vai fazer uma viagem de volta para o sucesso. Produção e apresentação, Jonatas de Moraes. Olá, como vai? Tudo bem? Estamos iniciando mais um De Volta para o Sucesso. Trazemos para você só sucessos e os destaques do programa de hoje. Esses e muitos outros sucessos agora. Monday morning feels so bad. Everybody seems to nag me. No dia 16 de agosto de 77, Elvis Aaron Presley morreu de ataque cardíaco no banheiro de sua mansão Graceland, na cidade de Memphis, no Tennessee. Sua morte e funeral foram divulgadas e mostradas e chorada por milhões de fãs no mundo todo. Pessoas que viveram nos Estados Unidos na época comparam a repercussão da morte dele com as de Kennedy e Martin Luther King. Ao contrário do que se propagou, ele não morreu de overdose, e sim de ataque cardíaco, pelos inúmeros medicamentos e o excesso de comida. Ele nunca usou drogas ilegais, como comprovou os exames depois de sua morte. Elvis Presley, I Am All Shook Up. Oh, Animals, Clube Go Go. 1965. My baby found your place to go. Hangs around town at the club of Go Go. Takes all my money for the picture show. But I know she spends at the club of Go Go. Let's go, baby! Spots in town. If you take too much, though, it's bound to get you down. She's got a boyfriend they call Big Joe. He's a big shot at the club of Go-Go. Baby! Come on, let's go! Let's go, baby! Yeah! Now they play the blues every day and every night. Everybody monkeys and the beat all right. Like the club of Go-Go. Let's go, baby! Beach Boys, Darling. 1968. No século XIX, o termo rock apareceu nas músicas gospel negras com conotação religiosa. mas a primeira gravação conhecida é datada de 1912, de Camp Meeting Jubilee, da gravadora Little Wonder Record. Os artistas foram destacados simplesmente como quarteto masculino. Daí para frente, muitas músicas gospel continuaram utilizando o termo. Os únicos que estavam a rockar eram aqueles cantando Rock Me Jesus, Rock Me Lord. A música pop negra do momento era o Boogie Woogie. A partir daí, a história de como o termo e o estilo rock and roll surgiram se misturam. Hollies, Lutrogen e Window. Class, Beach Baby. 1974. Whatever happened to the boy next door? The sunshine crew got on a mission. Gregory Abbott, Shake You Down. 1987. Esta é só pra você. Caixinha de surpresa. Champagne, per brindare a un incontro con te, che già eri di un altro. Ricordi, c'era stato un invito, stasera si va tutti a casa mia. Così cominciava la festa e già ti girava la testa. E a me non contavano gli altri, seguivo con lo sguardo solo te. Se vuoi ti accompagno, se vuoi la scusa più banale per rimanere soli io e te. E poi gettare via il perché, amarti come sei, la prima volta, l'ultima. Champagne per un dolce segreto, per noi un amore proibito. Ormai resta solo un bicchiere ed un ricordo da gettare via. Lo so, mi guardate, lo so, mi sembra una pazzia brindare solo senza compagnia, ma io devo festeggiare la fine di un amore. Cameriere, champagne. Imediatamente após o final dos Beatles, em 70, Harrison recrutou Phil Spector para produzir seu primeiro álbum, All Things Must Pass. No ano seguinte, protagonizou o show beneficente The Concert for Bangladesh, registrado em um disco triplo e um vídeo. Seu próximo trabalho, Leaving the Material World, 73, não emplacou, assim como Dark Horse, 74, Extra Texture, 75 e George Harrison, 79. George Harrison, My Sweet Lord. 1971. Aha, I Call Your Name. Boys Don't Cry. Em 1970, eles formam uma banda chamada Broken Combs, que tinha Eddie nos vocais. Depois de conhecerem David Lee Roth, que na época tocava em um grupo chamado Red Ball Jets, os irmãos Edward e Alex Van Halen conseguem convencê-lo a juntar-se a eles. O Broken Combs muda seu nome para Mammoet. No começo, eles faziam covers e compunham algumas peças de hard rock. Certo dia, um tal de Gene Simmons, baixista do Kiss, viu um show deles num clube e ficou tão animado que resolveu mostrar o caminho das pedras para o showbiz. Em pouco tempo, estavam assinando um contrato com a gravadora Warner Brothers Records. Van Halen, Love Walks In. Yeah. Chapman, Baby Can I Hold You, exclusivamente pra você. Saul Stephan Dalouf, My Mistake. I'll never forget. searching and searching, looking for true love, and I'm hurting. Looking for love in all the wrong places, different faces and sex with the faces. Misconception, not the concept. Locking love can get your heart wrecked. Feeling primal, love on vinyl. All this love is waiting for you, girl, and that's final. Degrees and Stevie Wonder, True to Your Heart. Yeah.